André Cedeiros, o mural de Ibicoara. Ele ligou pra Ellen pra brotar no paredão. Ellen já tava casada, envolvida com o patrão. Ligou pra Crioula, ela tava viajando. Ligou pra Clarice que na hora tava dando. Sobrou o contatinho, contatinho da Tieta. Tieta não tem olho, mas a bunda é babadeira. Sobrou o contatinho, contatinho da Tieta. Tieta não tem olho, mas a bunda é baba. Só no bumbum, só no bumbum. Só no bumbum da Tieta. Só no bumbum, só no bumbum. Oi, só no bumbum da Tieta. Só no bumbum. Só no bumbum da Tieta. Só no bumbum, só no bumbum. Só no bumbum, só no bumbum. Só no bumbum da Tieta. Só no bumbum, só no bumbum. Empurro magro. Que putaria. MG Produções. Sacode, sacode, sacode, sacode. Ele ligou pra ela no paredão. Ellen já tava casada, envolvida com o patrão. Ligou pra Crioula, ela tava viajando. Ligou pra Clarice que na hora tava dando. Sobrou o contatinho, contatinho da Tieta. Tieta não tem, mas a bunda é babadeira. Só no bumbum, só no bumbum. Só no bumbum da Tieta. Só no bumbum, só no bumbum. Só no bumbum da Tieta. Só no bumbum. Só cookie, só no bumbum. Só cookie, só for. Só no bumbum da Tieta. Só no bumbum. Só no bumbum da Tieta. Só no bumbum.